CM080, Fox Mike Vitor? Isso, 080. CM080, Fox Mike Vitor. Polo 8, desço 2013, via. 2013, via, grato. Pode, por gentileza, confirmar, senhor. Não, não pude copiar. Quem não copiou? Fox Mike Vitor. Suba pro 80, saída Coral. CM080, saída Coral. Essa aeronave, eu vou ter a possibilidade de seguir um pouquinho à frente, por gentileza. Vou seguir um pouco mais à frente na Delta. Espera. Salvador Juliette Saliante, decolado pista 35. M63, chame o controle 1935 ao 17. 1935, bom dia. Salvador, bom dia. 3663. Confirme. Bom dia, 3663, da Eldiné. Polícia da Elda presente. Negativo, mantenha a saída da Eldiné. Vigilância. Mantenha a Eldiné. Modifico o transponder, 5537. 37. O 982 via chegar. Pare. Confirme, 982. Via chegada, Mari. Desce via, 982. Salvador, bom dia, 3620, informação papá. poderia fazer pushback acionamento enquanto aguarda? Colagem da 10 Gol 10 bem. O balizamento, eu não estou recebendo aqui da torre, não consigo enxergar o balizamento, confirma se está ligado. Tá sim. Solo, bom dia, 9411, tem informação Quebec, por gentileza poderia coordenar nível 380 para o Galeão? Salvador, bom dia, tá 9411. 4-1-1, Galeão 360, aguarde cópia prevista da Aero, transmissão de Né. 360, da Aero de Né. Tony Salvador, muito bom dia, Gol 1605. 3663, autorizado eu. Curitiba 360, Altero ISC 58, até Sorocaba, após operar Alfa 310. Decolagem da pista 10, curva direita, subida gole, transição Gonza. Controle 119, decimal 35, aciona 5547. 360 para Curitiba, Altero ISC 58, até Sorocaba, após operar Alfa 310. Decolada 10, curva direita, gole, Gonza, 1935, 5547. Copiou 3859. Estamos no 08 para o posicionamento. Posicionamento correto, chame pronto para o táxi, 3859. Chamarei. Também na chegada Mari. Reporte estabilizado localizador. Desça 2013. já tem que dar 110, cruzar o 280, reduz para 2502, 2509, 2509, então é uma área importante, 12 horas, 25 milhas, também direito para ponto seguro, a ponte 786. Gol 046, desce ao 110, ao cruzar o 280, nível de voo 280, reduz para 259, número 2, a ponto seguro, aeronave traz agora 12 horas, 2, 4 milhas, está invertida, comune 736, também com ponto seguro. Tenisa, center, sim. Realizador, o 1888. 1-888, torre agora 118, meia dúzia. 18-6, obrigado, até a volta. Até. Voo no 605, Recife. Voo no 288, no 3. 325. 288, 3325, grato, voo. Torre Salvador, bom dia, gol 1-888. 1-888, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, cabeceira deslocada, 1.200 metros, sem balizamento. Tá ciente, por gentileza, tá chovendo sobre a roda? Afirmativo. Juliette Chalian, que é estimado para pouso. Mais 55 minutos. Ciente. É aqui. Rodou, bom dia, tá 3454, ciente da informação, Quebec 330, Recife. 1605, Salvador copiou, tá 3454. 3454, prossiga. Ciente da Quebec, 330 Recife. E aguarde de cópia, é prevista a PUCA, transição Aracaju. Ciente, 3454. 1 graus, 629, autorizado o pouso. Informo que tem viatura no trecho impraticável da pista. Ciente, autorizado o pouso na 10 deslocada, igual 1888. 1, Galeão 360 autorizado, via Peruísque 50, decolagem da pista 10, curva direita, subida da El, transição de Né. Controle 119, decimal 35, aciona 5554. Controle 6935, transponde 5554, para 9419. Correto, chame pronto o acionamento, até 9419. É uma ponta de acionamento, tá 9411. Pro táxi, o TAN 3859, PLB 95, 4 horas e 50, Fernando Campinas. E estou à sua frente. Aguardando no 982. Informa o 982 também que a pista está sem balizamento, ok? Tá sim. Autorizado pouso, um centeno e meia dúzia. Autorizado pouso, visual a 900 pés, gol 1888. Afirmativo. A pista está depois da interseção com a Delta, poderia confirmar? Afirmativo, é logo depois da Delta. Gente, obrigado. controle, muito bom dia, Miguel 526. Passou 190 para 160, informação Quebec. 2000, desça via, chegada à Mária até 2000, com 1013. Via Mária, 2013, na Campeonato. Estou no 192. Avistando. Avistou com 9000. Afirmativo, tá guardando pista livre agora. Guardando livre, 982. Estou no 888, aos 29, direito no 29. Direito 29, 888. Vamos livrando no 888. Por favor, né? Autorizado, tráfego já está livrando na cabeceira oposta, uma centena com 4 nós. Autorizado, uma centena com 4 nós, 982. Livro. Ciente, 129. Taxi via Alfa, informe antes da Taxi 8 Kilo. Alfa, chama antes da Kilo, 8, depois. Moro 982, o Solos 31, informe livrando a pista. Informaram livrando na 982, informa que 500 pés tem uma camada que some a visibilidade. Sempre. Oi, Salvador, Dan 3859 ingressando na Delta. 3859 ali mantém. Aliás, mantém 3859. Chama agora um 219. 219. Fala o gol no 982, livrou, não se 982, chame antes da Taxi 8 Kilo, gol 982. Chama antes da Kilo, 982. Contra o Salvador, Fox Mike Victor, solicita cancelamento para o retorno para Salvador. É isso, desça para 2500, 1013. Sente para o retorno, descer para 2500, 2013. Graças. Um, dois, nós. Controle 199, decimal 35, aciona 5562, então 3454. Controle 199, decimal 35 e o transponder 5562. Dá 05562 no transponder, chame pronto para acionamento, 3454. 3454, gente. Estabilizou, tá, 3620. 20, chame a torre agora, 118.612. 118.612, 3620. Projeto 59, chame o controle 119.35 aos 35. 19.35.3859. Torre Salvador, bom dia, tá, 3620, final 90, baixou e travou. 3620, continue a aproximação, estimada de 800 pés, informe avistando, cabeceira 10 deslocada, 1.200 metros. Do visual, 3620, confirme o deslocamento da cabeceira? 1.200 metros. Guarulhos, pedi por gentileza confirmar se a pista permanece com restrição de 1.200 metros ainda. 340, aguarde cópia da autorização. A pista a partir de agora operando 90 metros indisponíveis. Relaxa, se é criado. Autorizado o pouso, 3620, 170 com 4 nós. Relativo, a forma que avistou 100 pés, né, Miriam? Sítio. Teste 6726, segue o APR 6.5 milhas à frente, reporte localizador, 6726. Vai reportar, 6726. No solo aos 39, direito 29. 29, 3620. Bom dia, táxi via Alfa, informe antes do táxi Juliette. Alfa, informe 541 Fokker Tac Tower 118 to Small 6. 8186. B672, nem reduz a velocidade de aproximação, autorizado, Elias. Reduzindo, autorizado, Mercado, Elias. Tower Morning, Trip 5414. Trip 5414, continue approach, report, runway side. Right, 5 miles to our marker. Avianca 6310, cópia. Mandei a Avianca 6311, pronto para cópia. Avianca 6311, Guarulhos 340, Peruísco 50, decolagem da 10, curva direita, subida da aero, transição de Né. Controle 119.35, transponder 5555. 5555 transponder. Alinhamento correto, chame para um estacionamento. 6311. Passará. Vai só, Juliette, 3620. Quem ingressa, portão 9 e atenta ao tráfego da companhia no 10, realizando pushback. Afirmativo, vai ficar atento e ingressando. 3620. 18612. 18612, Mercedes 26, obrigado. Bom dia, Jet 6726, próxima dona. 6726, continue a aproximação, informo cabeceira 10 locada a 90 metros, 90, e o estimado é de 600 pés para teto. Continue a aproximação, informe avistando. Positivo, centro da pista, estamos estabilizando agora no localizador. Trip 5414, running side 1600 feet. Roger, clear to land, 150 degrees, 0 for knot, 5414. 5414, Roger. Positivo, poderia confirmar agora somente restrito a 90 metros, é isso? Positivo, somente os 90, os 90 primeiros metros impraticáveis, o 220 para Ilhéus. Tá ótimo, 220. Pode, copy. Ah, estou escutando. Ah, 3454. Diga. Confirmando, o ATIS informa os primeiros 1200, porém somente os primeiros 90 metros. Informação em curso agora é a Sierra, os primeiros 90 metros apenas indisponíveis. Obrigado. Wing check, please. 160 degrees, 04 knots. Thank you. Externo em cima. Afirmativo, como que o ATR Trip está agora na